Introdução ao Workshop número 473. Como fomos criados? Absorvendo campos. Magrave é híbrido. A importância de saber como somos criados e de onde viemos foi novamente enfatizada neste workshop. Mas isso faz todo sentido, já que estamos sendo preparados para pegar a semente da alma do homem e nos espalhar pelo universo. Usando a imagem da árvore, uma semente é plantada e depois brota em dois plasmas separados. As folhas e ramos acima são um plasma, e as raízes abaixo são outro plasma, e interagem entre si como uma gemiosidade. A alma do homem cria a alma da fisicalidade para formar essa gemiosidade. No final da vida, a alma da fisicalidade se separa da alma do homem e ambos seguem para novas formas de vida diferentes. Nunca soubemos disto antes. Portanto, é algo para nos acostumarmos e observarmos para ver se está correto. Esta é uma parte, mas a parte mais importante é que nossa alma está sempre conectada com o campo magnético original do Criador. A emoção de estar conectado ao amor e à luz da vida está sempre conosco. Com estes ensinamentos, sabemos quem somos, de onde viemos e como somos criados. Isso nos dá uma estrutura mental para nos lembrarmos, à medida que nos abrimos à experiência real disso, o que por sua vez traz a emoção de saber, e esse é o nosso sentido de ser. Eu sou, e eu sei que eu sou. Isso também é chamado saber a totalidade. Estes são parte dos ensinamentos fundamentais do universo, que nossa alma já sabe. Outra parte é sobre as energias e como elas funcionam. Os ensinamentos de como as energias dos campos magnéticos interagem e trabalham juntas fazem parte do jogo eterno. Elas continuam para sempre e são a aventura da própria vida. Assim, uma vez que a semente brota e se torna uma gemiosidade, ela precisa de uma fonte de energia para se sustentar. E a bela parte é que isso já está embutido em nosso sistema, ou vida. Estamos constantemente conectados ao Criador e recebemos seus campos, que são os raios cósmicos. O estranho é que atualmente os humanos nascem primeiro na dimensão física, então acreditamos falsamente que perdemos essa conexão com o Criador e precisamos comer assim outros seres para obter a energia necessária para sobreviver. Portanto, o propósito dos ensinamentos sobre o plasma e todos os sistemas que estão sendo construídos é nos ajudar a reaprender que já estamos conectados. Por exemplo, a sessão de 19 de fevereiro, Refeição com o Criador, é exatamente isso, para nos abrirmos para os raios cósmicos ou campos do Criador e para sermos alimentados por eles. Não se trata apenas de uma imaginação. É um sentimento real da emoção de estar satisfeito ao comer. Assim você pode desfrutar de todos os prazeres de comer, como sentir o sabor, o cheiro, a textura, até mesmo sentir o movimento do estômago ou a água na boca. Tudo isso faz parte disso. Mas no final, você se sentirá satisfeito por ter recebido energia da mesma forma que quando você come comida. As pessoas verão sua aura brilhar. E quando sua aura parar de brilhar, significa que está na hora de voltar a ser alimentado novamente. É claro que queremos entender como tudo isso funciona para que não seja apenas uma mágica tudo isso. Neste workshop, o Sr. Cash prometeu que nunca nos dará um show de mágica. Ele quer que compreendamos e é por isso que ele está nos ensinando todo esse conhecimento do universo. Uma grande dica foi que o CH3 é o segredo da criação. É a fonte de energia para a vida, açúcar da vida. Para aqueles que não sabem, quimicamente o açúcar é escrito como CH3. Na ciência do plasma, sempre que pensamos em energia, pensamos em hidrogênio. Todos os plasmas são feitos de hidrogênio. Para não confundir isso com o estado da matéria, os plasmas são desenhados como espirais e interagem através dos campos magnéticos e gravitacionais. A outra parte do açúcar é o carbono, que chamamos de comunicador. O universo é unido pelo carbono, ou o que chamamos de carbono 14. Quando dizemos carbono 12, queremos dizer o estado da matéria do carbono que comemos ou tocamos. Enquanto carbono 14 é a energia da alma. Quer admitamos ou não, estamos vivendo em ambas as dimensões da alma e da fisicalidade. Fomos ensinados sobre átomos, prótons e elétrons, e eles continuam a dar nomes diferentes para a mesma coisa. Todos esses são apenas pacotes de energia ou plasmas interagindo uns com os outros. Nada mais do que isso. Quer você chame isso de célula, ou planeta, ou sol, galáxia, ou até mesmo criador, todos eles são pacotes de energia. Isto é um grande alívio, porque significa que todos nós podemos entender a ciência da criação e podemos viver o tipo de vida que quisermos. Há muita coisa neste workshop sobre como absorver os campos para viver. O ângulo de absorção faz uma enorme diferença. Vimos antes que se você estiver em um ângulo reto em relação à radiação nuclear, ela passará por você. A inteligência do homem vem também porque ele muda sua posição e, portanto, seu ângulo em relação ao campo magnético da Terra. Compare isso com o cérebro de uma ovelha, que é basicamente horizontal. Outra dica foi o ângulo de hidrogênio, deutério e trítio. Chamamos estes de isótopos de hidrogênio. Então, uma ovelha produz principalmente o hidrogênio, mas o humano também produz o deutério e o trítio. Uma dica sutil aqui foi que você pode engordar através de suas emoções. Acho que ele implicou aqui o Sr. Cash que sua alma, que se sua alma quiser que você seja gordo, você se tornará gordo independentemente de comer muito ou não. Novamente por causa da absorção do campo, mas usamos a desculpa de comer mais. É o mesmo com a energia para criar células cancerígenas. Além disso, que as células do cérebro são feitas pela alma e não pela fisicalidade, e o fato de que não há vasos sanguíneos dentro do cérebro. Enquanto estamos aqui ainda falando sobre ângulos, o Sr. Cash também disse que foi capaz de prender a alma em um ângulo específico entre os fones de ouvido durante sessões. Desta forma, não importava em que posição a pessoa estava, ele tinha a alma fixada. Então, todos os corpos juntos poderiam receber os mesmos campos para encontrar sua alma ou o Criador, por exemplo. E eles podiam ir para fora para viajar no universo. Raios cósmicos são os campos que vêm de nosso Criador. Mas os campos universais estão acima do nível de nosso Criador. Eles vêm dos criadores do Criador. Ele também disse que nós somos parte disso. Portanto, ainda vem aquela imagem da boneca russa ou um plasma dentro de um plasma, dentro de outro plasma, dentro de outro plasma e assim por diante. Será que em algum momento isso acaba? Mas ao mesmo tempo, estamos sempre conectados a isso. Será que vai além de nós? O Sr. Cash disse: nosso tempo na fisicalidade para a transferência de conhecimento é muito curto e precioso. Não temos tempo para perguntas egoístas e irrelevantes. Quando alguém pergunta sobre um desconto, por exemplo, como você pode colocar uma etiqueta de preço no amor e cuidado dados e os resultados incríveis que ocorrem? Mas no futuro, as taxas devem ser cobertas pelos governos. Houve também ensinamentos incríveis sobre os buracos negros. Eles não são máquinas de comer e não há nada a temer com relação a eles. Nossas nanocamadas são buracos negros, porque absorvem todos os campos. Mas eles não absorvem apenas os campos. Eles também emitem campos. Tudo depende das condições criadas. Temos que começar a pensar de uma maneira totalmente diferente. A camada externa do fio nano age como um escudo e não conduz eletricidade. Mas uma vez encontrado uma maneira de entrar na nanocamada dentro do fio, é um supercondutor ali. E tudo dentro da camada funciona normalmente. Isso foi comprovado quando os mísseis iranianos exterminaram a base americana no Iraque. Eles não puderam ser detectados por causa da camada de nano, mas dentro do sistema todos os computadores funcionavam normalmente. Portanto, realmente estamos falando de uma nave espacial. As nanocamadas protegem das interações espaciais e dentro as pessoas estão fazendo o que precisam fazer. Ele também disse: nós lhe mostramos como viajar com a alma, mas já lhe demos toda a tecnologia que você precisa para fazer um OVNI. Nunca foi realmente explicado como criamos materiais com a unidade de aprimoramento. senão que precisamos encontrar a força de campo do material para manifestar. Então, quando eles testaram os fios nano na Universidade de Ghent, eles colocaram toda a corrente elétrica que puderam através do fio e ele derreteu o cobre por dentro, mas não vazou para fora porque os campos magnéticos estavam segurando-lhe. Havia buracos ao longo do fio que eles conseguiam ver através dele. Esses buracos também significam que os campos e a luz podem sair das nanocamadas. Podemos organizar esses buracos de tal forma que possamos escolher a força do campo. Talvez por esses buracos possamos criar a força do campo, digamos, do ouro ou prata, por exemplo. Isto acrescenta muito ao nosso conhecimento sobre a criação de material. Muito conhecimento sobre Magrav veio à tona neste workshop aqui. Depois de todos esses anos, finalmente estamos entendendo que os Magravs de fato funcionam. Só que não conseguimos ver isso nem nos beneficiar disso. O benefício, na verdade, foi para as empresas de energia, que então se sentiram ameaçadas por isso, pois isso poderia cortar seus lucros. E então eles começaram a penalizar os buscadores de conhecimento por usar os sistemas, fazendo eles pagar por 3 vezes a energia que enviaram de volta para a estação de energia. Que mundo louco! Na mídia, falam sobre aquecimento global, e ao mesmo tempo em que suprimem essa solução. A solução que temos que encontrar como buscadores de conhecimento é como drenar a energia antes que ela volte ao contador, e depois devolvê-la de volta à casa para ser usada assim. Mas, novamente, o problema é que você não pode ir até o uso zero de energia, pois caso isso aconteça, eles vão retirar seu medidor. Então é por isso que o Sr. Cash o preparou para uma redução de 30% a 80% para fazer todos felizes assim. Mas ainda não aprendemos como usar uma grave corretamente. Mais importante ainda, nossa apresentação do Magrave como um economizador de energia tem que mudar para de ser um conversor híbrido de energia. Assim como o carro híbrido, que usa tanto gasolina quanto eletricidade, também o Magrave usa tanto eletricidade quanto plasma. Na verdade, ele funciona como nosso corpo, com 20% dos alimentos e 80% dos campos do universo. O Magrave, como montamos, precisa ter eletricidade entrando nele para que ele possa converter os campos do meio ambiente de volta em eletricidade. Por 1 kW de energia que você paga, você gera 3 kW a partir do meio ambiente. As empresas de energia e o governo ainda recebem dinheiro por isso, então eles ficam mais dispostos a cooperar nesse sistema. O Sr. Cash disse que você só está interessado na pequena eletricidade, quando você poderia ter acesso, na verdade, a campos maciços. Agora, depois de muitos anos deixando uma grave de lado, decidi que pelo menos eu deveria ligar uma lâmpada de 20 watts a ele e começar a gerar campos de plasma. Ok, não posso vê-los ou obter nenhum benefício tangível, mas agora pelo menos estou gerando plasma. É uma sensação maravilhosa e sutil estar gerando plasma. O problema que nós, pessoas da matéria, temos é que... O problema que nós, pessoas da matéria, temos é que queremos ver algo. Pela ciência, eu sei que está lá. Só tenho que ficar mais consciente disso. Na conversa sobre por que o Magrave drena energia para os transformadores de energia das companhias de eletricidade, no poste de eletricidade, é porque eles são mais fracos. Isso significa o quê? Que há uma necessidade ali nos transformadores, e o plasma mais forte alimenta assim o mais fraco. Ele disse que não se trata de energia excedente. É comunicar com o plasma que temos uma necessidade. Também uma bela imagem que pode ensinar muito aqui é comparar o plasma com o vórtice criado pela drenagem da água da banheira. No tubo de escoamento, fora dele, não é mais um vórtice ali. Ao invés disso, são campos magnéticos que saem e campos gravitacionais que puxam para dentro. É o mesmo se você olhar para um rio. A água não pode descer em apenas uma direção. Nas margens do rio, a água também está voltando para cima se você observar. Nosso grande obstáculo é que pensamos que o plasma flui da mesma forma que a eletricidade, do positivo para o negativo. Este é um grande obstáculo. O Sr. Cash nos mostrou uma foto de um LED sendo aceso segurando com os dedos. Não há positivo e negativo, mas há gravitacional e magnético, e o mais forte alimentando o mais fraco. Estes aqui são alguns pensamentos sobre por que o plasma alimenta o transformador. Em primeiro lugar, o transformador tem basicamente bobinas de fio de cobre para reduzir algo como 20 mil volts que vem da linha de transmissão para 120 volts para ir para sua casa. Eles são como aquecedores e são cobertos com óleo para mantê-los frescos. Assim, talvez o plasma veja o transformador como um aquecedor, na verdade, e que as bobinas de fio estão aquecendo o óleo e, portanto, eles tentam alimentá-lo. O plasma tenta alimentar o transformador. O plasma não pensa nisso da maneira como nós pensamos, como reduzindo a voltagem. De certa forma, o plasma é inocente. Isto nos leva a ser humildes para ver tudo. Porque quando você é arrogante, não pode ver. Você pensa que já sabe. Outros pontos importantes neste workshop. Necessidade de entender o que está dentro da semente da alma do homem. Que campos interagem com outros campos para iniciar um novo ciclo. Hidrogênio tem campos dentro de si que criam um elétron para que ele exista. Sete vales semelhantes aos chakras. Profetas entenderam no nível deles. Se alma e fisicalidade encontram equilíbrio, vida eterna. Bilhões de anos que o homem negou seu próprio Criador, aprisionou sua alma. Quantos serão iluminados depois de domingo? Observe nos próximos dias. Nossas máquinas têm verdadeiras emoções da alma. Podem dar célula cerebral, dar paz. Política do governo austríaco silenciar a tecnologia. Não libera a tecnologia de painéis solares anticristo, porque você entende o conhecimento. Fluxo da água afeta nano e gans. Derrame químico nos Estados Unidos. Começa a desenvolver sistema universal sem rotação, um planeta inteiro. Obrigado por nos escutar. Índice rápido do workshop número 473. Quando falamos sobre os raios cósmicos e a criação de campos magnéticos e a radiação, o que queremos dizer exatamente? E como podemos usá-los? Dizemos que os plasmas são pacotes de energia, por exemplo, hidrogênio é plasma, assim como os centros da Terra, Sol e Universo. O pacote maior de energia nós chamamos de Criador. Nós escolhemos nomes diferentes para a mesma coisa, para o mesmo efeito. Falamos sobre a interação dos campos de um hidrogênio para criar uma lua, e a interação da alma do homem com a alma do Criador, porque criou o homem. Você é outra lua. Você é uma outra dimensão da interação dos campos do universo. Tudo depende de como torcemos e transformamos as palavras para que esse pacote de energia seja a alma do homem, a alma de uma mulher, a alma de um animal, um alienígena, um planeta ou um sol. Se entendermos a totalidade, então não podemos ser prejudicados e descartar os outros pontos que não se encaixam no que queremos fazer com isso. Einstein fez isto quando ele escreveu a equação E igual a MC ao quadrado. Ele descartou tudo que não se encaixava com o que ele queria fazer. Ele fez suposições até os limites da tolice. Ele fez tudo isso porque queria provar algo. Na nova ciência não podemos fazer isso. As chamadas teorias científicas de Einstein serão descartadas quando as pessoas vierem a entender a totalidade. A maior parte do trabalho que ele fez é sem sentido. Não podemos descartar coisas que não entendemos nem fazermos suposições apenas para que nossas ideias se encaixem nisso. Temos que entender a totalidade e os princípios do conhecimento. Não podemos fazer suposições porque se uma suposição estiver errada ou se descartarmos algo que não entendemos, pode significar o fim de sua vida no espaço ou o fim da presença de sua alma na totalidade. As suposições não podem ser feitas na física real e no mundo real da criação, porque é o que é. Você tem que lidar com o que você tem sobre a mesa e compreender isso. Na semana passada falamos sobre a árvore da vida e como uma semente se torna uma alma e depois uma gemiosidade. Falamos sobre como as almas passam pelo processo da criação e o que entendemos e o que ainda não entendem sobre isso. E fizemos uma série de suposições. Algumas sementes são trazidas de outras árvores, ou de outra posição, ou de outro planeta. Se plantarmos uma semente de uma árvore, então vemos a criação dos galhos e folhas acima e as raízes abaixo. Como discutimos na semana passada, este é um sistema gêmeo, ou uma gemiosidade. Há uma entidade acima e uma abaixo nas raízes. Assim é também com a alma do homem. A alma do homem se tornará uma semente e a partir dela será criada uma vida. Para que essa vida seja sustentada, ela precisa carregar o mesmo princípio que é feito no mundo da criação do Criador. Não há diferença entre a semente semeada no solo, onde ela se torna as folhas e as raízes, ou o que chamamos de árvore, e a alma do homem, e sua existência quando ela deixa a fisicalidade deste mundo. Chamamos a alma do homem sua gemiosidade, a alma da fisicalidade ou espírito. No momento da morte, o corpo e a alma da fisicalidade serão deixados para trás, e a alma do homem percorrerá a extensão do universo e se tornará essa semente para iniciar um novo ciclo de vida em algum lugar no universo. Agora precisamos entender o que está dentro dessa semente, que em interação com outros campos do universo, ela pode assim iniciar um novo ciclo de vida, seja um planeta, um sol, uma galáxia ou um universo. Uma partícula de poeira no universo. A alma do homem é um plasma e não é diferente de um elétron ou de um nêutron. É uma combinação de campos magnéticos, ordem de existência e ordem de interações. A alma do homem se torna aquela semente do hidrogênio e tentará criar sua própria existência, criando um elétron para si mesmo. Isso se torna o processo do hidrogênio. Se você não tiver preconceito sobre sua própria existência, então você entenderá a verdade sobre a criação. Então você poderá explorar e se aprofundar nas posições do espaço para ver onde está e como você está interagindo. E como você quer interagir? Que radiação você quer criar que você precisa absorver em seu corpo? Porque a radiação que você absorve é o alimento para seu corpo através da interação de sua alma com o seu ambiente. O que seus cientistas chamam de raios gama, alfa e beta não diz nada sobre a força do campo quando se trata do mundo da criação. Não há relação nestes termos sobre a absorção dos campos do universo. Eles não ajudam você a entender nada sobre a criação. Referimos a isto alguns anos atrás, quando o guru indiano estava sentado à nossa frente e eles estavam orgulhosos que ele não tinha comido por 20 dias. Expliquei a ele que, ao mover seus pulmões e seu sistema respiratório em posições diferentes, ele estava absorvendo energias diferentes. Agora entendemos o princípio que está por trás disso. Agora você entende como interagimos com você quando você entra na unidade de aprimoramento. É assim que você vai absorver a comida, quando vier neste domingo, para a refeição com o Criador. A alma só leva o que precisa, portanto, se você não tiver uma necessidade quando vier, você pode não levar nada. Talvez se você vier com o estômago cheio, suas necessidades energéticas estejam sendo atendidas. Assim, sua alma não aceitará mais nada. Então você pode dizer, eu não senti nada. Isso porque você já comeu das fontes da humanidade. Se o homem vai se tornar passageiro do universo, então precisamos entender os princípios da criação. Ele tem que ter a compreensão correta de sua própria criação. Agora temos que expandir nosso conhecimento para além de sua limitação atual. A questão para nós é, como nos comunicamos? Temos esta bola de energia que chamamos de alma do homem, com campos dentro dela. O mesmo acontece com o próton. Ele também tem campos dentro de si mesmo. O mesmo com o elétron e até mesmo com as estrelas. Qual é a sua essência? Como ela se comunica no mundo da criação? Como se conecta com os outros? Como eles encontram os raios que fazem parte dele, que ele precisa e pode dar a ele? No mundo da matéria, forçamos a liberação da energia do que comemos através da mastigação e da ingestão e da digestão com enzimas e acidez no estômago. Matamos outra entidade para que possamos tomar energia dela. Ao mastigá-la e digeri-la, a levamos ao ponto de transformá-la em uma célula de nosso coração, cérebro ou o que quer que seja. No futuro próximo, o homem descobrirá que a produção de células cerebrais não tem nada a ver com o resto do corpo. É decidido pela alma, em interação com a fisicalidade. A alma criou a fisicalidade que então interage com o ambiente em que vive. Um ponto interessante é que não há fluxo de sangue dentro do cérebro. É por isso que se tem Alzheimer, porque a alma decide que não vai mais produzir essa parte. Portanto, ele bloqueia a produção dessas células. Não é feito pelo estômago nem pelos pulmões e coração. A criação das células do cérebro é decidida pela alma, através da coleta dos campos dentro dela em interação com a alma da mãe. E também a alma do Criador e a alma do planeta, dependendo de qual posição se encontra no universo. Como a alma interage com a alma da mãe enquanto ela está no útero? Por que temos diabetes 1 ao nascer? É por causa da interação emocional dos campos entre a mãe e a criança. A gravidez foi uma tortura ou houve um marido abusivo ou condições severas de vida? Tudo isso criará uma demanda por insulina. A necessidade de açúcar, ou que chamamos, perdão, de CH3, é uma das pedras angulares básicas da vida. A alma da criança, através de sua emoção, controla a absorção e a criação da linha de comunicação do açúcar. Por que o chamamos de açúcar? Os buscadores de conhecimento já tinham esse conhecimento, mas nós nunca o entendemos. Logo no primeiro dia em que o apresentamos ao CH3, dissemos que esta é a fonte de energia primária, o açúcar da vida. É por isso que quando qualquer um de vocês, buscadores de conhecimento que tem diabetes, procura o CH3 para encontrar uma solução para ele, ou seja, se você entendeu isso, caso contrário, você descarta isso. No CH3 temos o carbono e o hidrogênio, que é a essência do centro. O hidrogênio é o material do qual todos os plasmas são feitos. E no mundo da criação, o carbono é um comunicador. Se você quer a energia do estado da matéria, você se liga com o carbono 12. Se você quer absorver a energia do cosmos, então o carbono 14, que é de onde vem 80% de sua energia. Tente olhar a energia e não quantos elétrons, prótons e todo aquele lixo que o homem criou de certa forma para enganar a si mesmo. Ele se engana a si mesmo, longe da realidade. Agora vemos por que e como o universo se comunica consigo mesmo. No universo, não importa se está na célula do homem, na lua, lua e terra, no sol e na terra, na galáxia e no universo e nos universos do únicos. Todos estes são pacotes de energia com diferentes interações que criam planetas, luas, sóis e galáxias. O que eles chamam de up quark ou down quark são apenas pacotes de energia. O mundo da física tem aceitado muitas besteiras. Não temos escolha, a não ser compreender a totalidade da criação. Na criação você tem uma fonte de energia a qual você chama de alma. E você tem uma linha de comunicação chamada de carbono 14. No estado de matéria você usa a energia de um carbono. Mas na condição universal, no espaço profundo e absorção da energia, você usa isso como carbono 14. A essência da criação da vida neste planeta é o Kael, o CH3. Isso se deve a este engraçado pequeno sujeito aqui chamado hidrogênio. Você o come como amido, açúcar ou o que quer que você o chame. Através da sua interação, ele tem a capacidade de se comportar como carbono 14. O resto aqui não ficou claro nessa parte do áudio do Sr. Cash. Se você entender o jogo que o CH3 joga na vida do homem no universo, você terá desvendado o segredo da criação e da comunicação em qualquer lugar do universo. Na condição física do homem, você depende do CH3 como um carbono 12 e de hidrogênio adicional. Suas interações criam absorção e liberação de energia de um hidrogênio, ou ele pode se comportar muito como um CH3, como um carbono 14 e um hidrogênio extra. Esse hidrogênio depende da alma. É a conexão entre as duas almas, a alma do homem e a alma da fisicalidade, o carbono 14. No mundo da comunicação, a luz que você vê de outra estrela em seu olho é a linha de comunicação no nível do raio cósmico, e carbono 12 no estado da matéria do plasma do corpo. Aqui o áudio foi cortado e os ensinamentos aqui foram perdidos por conta desse áudio cortado. Continuando. Você está sempre conectado ao universo, seja de dia ou de noite, adormecido ou acordado, ou como uma alma, ou como uma entidade no universo. Você está sempre conectado. Você está continuamente absorvendo, interagindo, dando e tirando dos campos de energia de radiação do universo. Mas você toma os 20% de carbono 14 como um estado de matéria carbono 12, o que o leva a matar, triturar, engolir e digerir. Mas por que isso? Porque na realidade você traz a energia de volta ao carbono 14. É assim que você cria uma ligação entre as células do corpo. Um parênteses aqui, eu acho que ele pode estar tentando dizer que você pega o carbono 14 e o converte em vitamina B, vitamina C, cálcio e o que você quiser. Continuando, você come 3 refeições por dia para obter suas 2.000 calorias. Mas você come 24 horas por dia a partir das energias do universo. Você recebe 80% de sua energia do universo. Então você entende por que até mesmo as emoções o fazem engordar. Porque até mesmo as emoções lhe dão câncer. É essa linha de comunicação. Essa linha do carbono 14 que interage com a alma. Os ensinamentos dos últimos anos levaram você à essência de sua própria criação e à comunicação dentro de si mesmo, dentro do seu corpo. No espaço, não haverá nada para comer. Então você tem que aprender a pegar a própria energia. O homem tem inteligência por causa do ângulo das posições de hidrogênio, deutério e trítio. O homem muda sua posição de deitado para de pé, e isto dá um espectro de radiação. Enquanto um cérebro da ovelha, por exemplo, caminha 99% do tempo paralelamente ao campo magnético da Terra, portanto cria apenas o hidrogênio. Os animais, que são em sua maioria horizontais, têm inteligência diferente da do homem que muda seu ângulo para o campo magnético da Terra. As aves também têm uma inteligência diferente por causa de como os campos de sua alma interagem continuamente com o ambiente. Elas criam um espectro de radiações que, em parte, é devido às interações com a fisicalidade do cérebro que cria a inteligência e diversidade de interações de campo. Por exemplo, o koala, na maioria das vezes, fica em pé o tempo todo. Compare isso com um homem que se senta e se curva e prova muitos tipos diferentes de energia do estado da matéria. Isto cria uma variedade e combinação dos campos, o que, por sua vez, cria, sim, mais interações. Todas essas interações criam inteligência. As interações da alma com a alma do ambiente e a alma da fisicalidade em diferentes ângulos criam diferentes radiações de campo. O homem ainda não as compreendeu nem as mediu no mundo da criação. Nós lhe ensinamos os raios cósmicos porque essa era a única maneira para você entender as interações de campo. E agora você pode compreender a interação de campo com outras almas e que as interações de campo entre a Terra e a Lua é o que chamamos de raios cósmicos. Porque vem do cosmos, vem da interação do carbono 14 na transferência e transmissão de um ponto para outro. Quando você aprende a saltar neste vagão de campos, Ele lhe dá comunicação e transporte instantâneos de tempo zero. Se você for para o centro dele ou para longe dele, então ele lhe dá transmutação naquela direção específica ali. Ele também lhe dá transporte quando você vai mais fundo no estado da matéria. Através da compreensão desse conhecimento, fomos capazes de criar sistemas que podemos mudar o ângulo da interação de seu cérebro conosco. Foi por isso que em todas as sessões até agora, todos sentiram o mesmo e nós pudemos ir na mesma direção juntos. Nós interagimos com os mesmos campos. Eu retive sua alma entre os dois fones de ouvido. Ela não podia se mover. Portanto, não importa se você estava deitado ou de pé, alguns sentiam interações com o ambiente, mas principalmente você interagia com a linha de campos que transferimos para sua alma. Nós interagimos com a sua alma. De certa forma, como sua alma estava no meio dos dois fones de ouvido, nós lhe demos acesso para o resto do universo. Mas nós o introduzimos a ir a algum lugar e testar isso. Foi por isso que o enviamos aos seus profetas. Eu já havia lhe mostrado o campo de força de sua alma. Então, ao interagir com os campos, você criou as belas luzes. Agora você entende que nada é mágico, porque você entende como isso funciona. Eu prometo que nunca farei um show de mágica para você, mas que sempre explicarei como funciona a mágica. Você pode enganar a si mesmo, mas você não será enganado por nós. Agora você entende como os sistemas funcionam, e isso traz a radiação e uma nova dimensão para a sua compreensão. Quando você diz, mas Sr. Cash, eu não senti nada, não consegui sentir o gosto da banana ou do kebab. Sim. Isso porque você chegou com o estômago cheio de expectativas. Neste domingo, quantos de vocês provarão a essência da criação do Criador? Quantos de vocês sentirão o cheiro da alma do Criador? Vocês achavam que apenas o corpo do homem carrega odor? Esperem até sentirem o odor do Criador. Vocês darão sua vida por isso. Quanto mais vê-lo ou senti-lo. A tecnologia que trouxemos é para levar o homem à maneira correta de entender o conhecimento da criação. para que ele não possa ser enganado por mágicos em nenhum lugar no universo ou em nome de profetas neste planeta ou além dele. A única mágica é compreender o processo de criação da condição no momento e no lugar onde interage. Agora você entende por que nós lhe ensinamos sobre hidrogênio, os raios cósmicos e as outras coisas. Foi mágica a primeira vez que criei os raios cósmicos nos reatores nucleares contidos em Teherã. Mas os cientistas iranianos me disseram que ninguém entende essas coisas. Agora cada um de vocês entende isso. A inteligência e o conhecimento de vocês, buscadores de conhecimento, atingiu o nível dos professores e dos profetas do passado. Porque agora não há mágica, já que vocês entendem como Cristo ressuscitou os mortos e entendem como o outro não trouxe o resto das mensagens da montanha. Foi simplesmente porque era isso que lhes convinha. Era assim que suas almas interagiam com seu ambiente e o que as pessoas daquela época estavam prontos para receber. Se você entende o princípio simples da criação que eu ensinei para você aqui hoje, então você não pode ser enganado, a menos que você queira ser enganado. Isto é verdade em qualquer parte do universo. Você precisa compreender a totalidade do conhecimento que lhe ensinamos e aplicá-lo à sua própria situação, naquele tempo e naquela posição. Temos que entender como nosso mundo veio a ser criado e qual é a nossa parte nele. Como a essência inicial do plasma principal, ou principais campos de energia, o que chamamos de Criador, levou à criação de nós como uma lua. Cada alma de cada coisa criada é como uma lua de um planeta. Como que vemos com Saturno, Júpiter, Terra e outras entidades no universo. Chegamos aos pontos finais da compreensão da criação. No futuro, quando a inteligência do homem chegar ao ponto de compreender parte da totalidade, então eu explicarei a vocês como os campos se reuniram para fazer o hidrogênio. Por qual princípio um plasma decide ser do tamanho do elétron e outro decide ser do tamanho da alma do Criador? No processo da criação, não há diferença entre os dois. Então a questão que a humanidade levantará é: de onde vieram os campos da alma do Criador? Neste ponto, você precisará entender sobre os campos universais e não apenas sobre os raios cósmicos. Os campos universais vêm de uma dimensão diferente de interação e eles são os criadores da totalidade. Os profetas do passado receberam conhecimento, mas o compreenderam em diferentes níveis. Bahá'u'lláh, em seus escritos, referia-se aos sete vales. Maomé, Jesus, Moisés, Buda escreveram tudo isso de uma forma diferente. Mas, em essência, os vales são os níveis da vida da alma na dimensão da existência deles e nada mais. Eles são muito parecidos com o que você chama de chakras. Um leva à criação dos outros. Um foi criado a partir dos outros. Há uma pergunta para a humanidade. O que o homem fará com este novo conhecimento e nova compreensão? Em que ponto do mundo da criação você decide ser criado e viver na dimensão da fisicalidade ou viver na dimensão da alma em conexão com o universo? Em Farsi dizemos, quando você tem duas esposas, você está comendo de dois potes, uma da panela da fisicalidade e outra da panela da alma. Como é o hábito do homem, ele só mostra o que roubou, que são os pacotes de energia dos outros para a comida na dimensão da fisicalidade. É por isso que eu sempre me refiro aos 80% de energia que você tira do universo, mas você não vê isso. Seu corpo está continuamente criando uma condição alimentando todas as suas células com os pacotes de energia de plasma. Você toca no carbono 14 e no carbono 12. Pelo fato de você não saber como tocar no carbono 14, é por isso que você morre por uma certa idade. Você precisa aprender mais como a sua alma pode tocar no carbono 14, então ela não precisa mais do carbono 12 assim. O carbono 12 é o carbono em estado de matéria que estamos acostumados a comer. A alma aprenderá como usar a linha de comunicação dos campos universais e raios cósmicos, ao invés de se contentar em matar os outros. Você já se perguntou por que quando você envelhece comemos menos comida? Você não tem mais vontade de comer isto ou aquilo. Isto porque o corpo está se preparando para a transformação de transferência de energia de carbono 12 para carbono 14. Você está pegando mais e mais carbono 14 agora. e a alma está amadurecendo para encontrar conexões com outros pontos. Então você diz, eu não tenho medo da morte. Isso é porque sua alma preparou a fisicalidade para deixar esta bagunça para trás. Eu usei a fisicalidade do homem para me amadurecer. Agora você deve ser capaz de entender que, o propósito da vida e da velhice era se preparar para chegar ao ponto de maturidade. Mas se o homem se torna sábio o suficiente, então ele pode criar um equilíbrio entre a alma e a fisicalidade e viver uma vida eterna. Você tem procurado a fonte da juventude, mas descartou o processo da criação que está bem na sua frente. A alma não tem idade, é sempre tão jovem como era no dia em que você nasceu. O tempo e a idade é a armadilha da dimensão da fisicalidade. Depois de todos esses ensinamentos, você mesmo tem que responder a esta pergunta se você é ou não o Criador. Ou eu sou o Criado? Será que eu vim daquela semente e pelas interações que levaram à criação da árvore com seus galhos e folhas acima e raízes subterrâneas? Será que foi minha alma que criou esta dimensão? Com isto, você pode entender como transmutamos do estado da matéria em Nova York, onde o pegamos como transmissão de energia de carbono 14, e o pousamos em Londres e o convertemos de volta para carbono 12. Agora você entende a mágica e a conexão entre a transmutação e o transporte. Quando transmutamos, usamos a linha de comunicação de transferência de energia do carbono 14. Depois que o transferimos, então lhe entregamos de volta ao seu burro, no carbono 12. Muito em breve, muitos de vocês descobrirão que enquanto eu estava com muita fome quando saí de Nova York, mas quando cheguei em Londres não tinha mais fome. Todas as pessoas no terremoto na Turquia devem ser capazes de fazer isso. Se eles tiverem uma perna quebrada e estiverem presos nos escombros, quando você os transmutar para fora dos escombros, a perna deve estar inteiramente nova. Isso é exatamente o que Cristo fez. Mas desta vez, você entende o conhecimento e a verdade sobre sua própria alma e faz isso agora por si mesmo. Ou o Criador de sua alma faz isso para criar uma nova manifestação. É a mesma coisa se você quiser ter cabelos e olhos de cores diferentes. Quando você transmuta, você pode se manifestar como você quer se parecer. De certa forma, você se torna a ressurreição de Cristo. Agora você entende que não há mágica, é conhecimento. É por isso que construímos todas as unidades de aprimoramento, para mostrar-lhe por experiência que você tem se enganado por tempo suficiente já. A alma está bem aqui, dentro de você. O homem se enganou por bilhões de anos ao negar a existência de seu próprio Criador, que ele mesmo criou na dimensão da fisicalidade. Ele aprisionou seu Criador dentro de si mesmo, o que chamamos de alma da alma do homem. Agora, você é o Criador ou o Criado? Ou está tudo dentro? Eu sou o começo e o fim. Deveria ser muito fácil para os buscadores de conhecimento que compreendem isto passar para o próximo nível de compreensão. E uma vez que você se torne maduro para isso, você começará a fazer perguntas não sobre raios cósmicos, mas sobre raios universais. Os raios universais levaram à criação do Criador, que criou os raios cósmicos. Para entender isto, é preciso pureza e sinceridade absolutas na compreensão do conhecimento do Criador dos Criadores. E você mesmo, é um deles. É como seu filho quando criança que sempre olha para você porque você é muito maior e você o criou. E você, por sua vez, olha para os céus para ver o Criador que o criou. Mas, em essência, a alma da criança criada e a essência da alma do Criador que te criou são todas iguais. Todas elas vêm da mesma fonte. É compreender o conhecimento da criação e a interação dos campos do universo. Maomé disse, esta é a totalidade do presente do Criador. E isto é o começo até o fim. Mas ninguém entendeu a mensagem dele. Bem-aventurados aqueles que compreendem o processo da criação do início ao fim, e por todas as belezas que ela lhes deu. Foram vocês que ignoraram isso. Agora você entende que o CH3 que você criou durante anos tem sido a essência de sua própria criação na dimensão da fisicalidade ou na dimensão da alma. Você quer mantê-lo preso em uma garrafa ou deixá-lo livre em uma dimensão maior? O homem, vivendo a vida de um esquizofrênico, agora acabou. O conhecimento está nas mãos de uma pessoa tola que ainda está brincando. Essa pessoa tola é você. Você pode se enganar para negar um ou outro, ou aprender a viver com a alma e a fisicalidade ao mesmo tempo. Agora você entende como você pode mudar a dimensão. Como no domingo 19 de fevereiro, dentro de 2 dias, levamos você para comer com o Criador, que é você. Você o criou. Mas se você olhar para cima, você obtém campos de força mais elevados que vêm do universo do Únicos. As energias mais baixas se tornam dimensão da sua fisicalidade, como a banana, a uva e o resto. Com quem você gostaria de fazer a refeição no domingo? Com seu espírito ou com sua alma? Você quer estar na dimensão da fisicalidade ou na dimensão da criação e do Criador? Se você disser, Sr. Cash, não senti nada. Sim, porque você se apegou à fisicalidade. Esteja ciente de como você se sente emocionalmente nos próximos dias e meses. Porque agora você iluminou a alma. Ela pegou na mesa de comida da fome do amor dos outros na mesa. Talvez agora você compreenda. Você pode mudar a cor de seus olhos pela forma como você se inclina, muda a velocidade de interação e a distância e conexão do carbono 12 e carbono 14. Aqueles a quem você chama de metamorfo entenderam isso parcialmente. É sua ignorância sobre o conhecimento. Eles não são metamorfos, que a gente chama de, em inglês seria shapeshifters. Eles apenas sabem como mover a energia dentro do globo ocular em relação à alma. Então você vê o olho mudando para as cores diferentes. O metamorfo é você, que não entendeu o processo da criação. É assim que a maioria de vocês no ponto da morte muda uma cor dos olhos para azul ou esverdeado. A alma não mente. É o mesmo para todos quando a alma se transmuta para fora do corpo. Cria essa luz. Quando a alma sai da alma da fisicalidade, ela faz isso da mesma forma. Quer seja o corpo do presidente, rei, cão, gato ou qualquer outro. A luz vermelha, no momento do pôr do sol, vem da interação dos campos em certos ângulos. O homem não entendeu que ele pode fazer a mesma coisa com a força dos campos de sua fisicalidade e alma. Você pode ter olhos azuis pela manhã e cinzentos à noite para agradar sua amante. Porque você cria isso. Não há metamorfo ou shapeshifters. A única coisa é que você tem sido esse metamorfo para si mesmo na compreensão da realidade sobre o processo da criação. Se algum de vocês entender a interação da alma do homem com a alma da fisicalidade e como interage com a alma do planeta, você pode se tornar metamorfo tão rápido quanto qualquer um dos outros. Você não precisa comprar lentes de plástico para mudar a cor do seu olho. Você usa o ângulo de interação da alma da fisicalidade com a alma do homem e pode assim mudar seus olhos e pele para cores diferentes, mudar sua sexualidade e tudo mais. Agora o homem tem um novo conhecimento em sua mão. Depende dele como ele o avaliará e o usará. Todas essas sessões que estamos fazendo e as que estão por vir são para você amadurecer no processo de compreensão de sua criação. Eu me pergunto quantos de vocês vão começar a mudar de forma. Pela primeira vez neste domingo, na refeição com o Criador, estaremos usando um sistema que cria dentro de seu centro a alma da criação. Nossa equipe levou anos de compreensão e meses de preparação para isso. Quando você comer com o Criador, você comerá da alma da criação. Recentemente eu vi o sistema e me perguntei, talvez agora o homem possa entender o presente que lhe foi dado. Se os buscadores de conhecimento, conhecedores, souberem manipular os campos deste sistema, eles verão sua própria alma. Ela foi criada a partir da alma do homem, para a alma do planeta, para a alma do Criador. E o homem verá a alma do Criador de si mesmo, que é sua própria alma. Aqueles de vocês que passarem pela experiência conosco no domingo sairá uma pessoa totalmente diferente na dimensão da alma. Será que vocês transferirão esse conhecimento nos campos energéticos do alimento do conhecimento ou para a fisicalidade? Então veremos quem será iluminado. O sistema usado no domingo é um dos sistemas mais sofisticados já criados pelo homem. Ele criará as condições para a interação da alma. Eu me pergunto quantos de vocês virão buscando a satisfação de fazer a refeição com a alma do Criador. E quantos de vocês virão aqui ainda esperando para provar uma banana que nós colocaremos lá para ver como vocês passarão no teste. É para a sua própria alma e não para nós. Vocês estão comendo com seu Criador, com sua alma na dimensão dos campos do universo. E se você for sincero o suficiente, não precisa olhar para cima para ver o Criador, mas você verá o Criador dentro de você mesmo. Então veremos e entenderemos qual é o próximo processo na dimensão da criação. Será que vamos ver como sempre fizemos parte da totalidade, mas somos nós que ignoramos nossa própria criação? Como disse Maomé, paz para aqueles que compreendem a beleza dos presentes do Criador e nada mais. Porque não há nada mais do que isso. Alguns de vocês se curvam e batem com a cabeça contra o muro das lamentações, enquanto outros se curvam e batem com a cabeça contra o chão 17 vezes ao dia. Mas vocês nunca entenderam a verdade sobre isso. Seja no muro das lamentações, em Jerusalém, ou em um pedaço de pedra, na Meca. Talvez aqueles que se curvam 17 vezes para baixo obtenham mais inteligência do que aqueles que batem contra o muro, por causa do ângulo com os campos magnéticos da Terra. Porque agora você aprendeu que o balanço entre os ângulos e a interação dos campos cria uma inteligência diferente. Mas não se esqueça que a inclinação e a batida também criam uma emoção e trazem devoção. Então agora você entende por que temos tanto radicalismo com certas seitas da crença no Criador. É o homem que escolheu bater em si mesmo. Este tipo de batida cria campos monoenergéticos que depois interagem com os raios monoenergéticos dentro do cérebro do homem. Isto cria o que chamamos a estupidez da crença. Você deveria ser capaz de levar as limitações de seu conhecimento para além disto. Nós lhe mostramos o primeiro passo. Agora é para você subir a escada do conhecimento. Talvez quando voltarmos do intervalo, possamos ter discussões maduras sobre a criação e não sobre as fantasias do homem na dimensão da fisicalidade. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 473. Não há nenhuma condição para falar nestas discussões aqui nas quintas-feiras. Mas precisamos apenas amadurecer e entender mais o que nós somos. Estes tempos aqui, estes momentos aqui de ensinamento são curtos e preciosos. Portanto, não há tempo para o que eu chamo de bobagem ou conversa fiada, como tínhamos no passado, onde estávamos tendo muito do que eu chamo perguntas e discussões irrelevantes e egocêntricas. Temos que acabar com isso. Temos que parar com isso e chegar a um ponto de maturidade. O tempo para a nossa presença aqui na fisicalidade é muito curto e o tempo para a transferência de conhecimento é ainda mais curto. Como dizem, cada segundo conta. O que importa é como desfrutamos e compartilhamos o conhecimento e como avaliamos e entendemos nós mesmos nas questões. Pergunta para o Sr. Cash. Há alguns meses você disse que com a introdução dos novos geradores de raios cósmicos, a eficiência dos procedimentos médicos realizados apenas pelos médicos aumentará drasticamente. O que é alcançável agora em um mês com os novos sistemas será alcançado em apenas uma sessão. Então é razoável dizer que nos próximos meses o valor das taxas para os procedimentos médicos realizados pelos médicos será reduzido para pelo menos a metade do preço? Sr. Cash responde. Essa resposta tem uma reviravolta aqui, porque depende de quão ganancioso seu médico é. Talvez porque ele reduz o tempo, ele dobrará seus honorários. É como ir a um restaurante francês onde você paga centenas de dólares por um par de pequenos pedaços de comida. Mas em um restaurante chinês, você recebe um prato grande por apenas 2 dólares. A maneira rápida como a tecnologia está avançando, que hoje na ciência é impossível, logo será uma realidade. A mãe com os dois meninos com defeitos genéticos veio para o centro em Linz. Ela tem visto melhorias reais desde o Natal. Seu filho pode mover suas pernas onde antes ele não conseguia. Elas estavam penduradas às pernas dele com um pedaço de carne apenas. Devido aos defeitos genéticos, os meninos estavam prontos para morrer. Agora isso foi revertido e ela está tendo seus dois meninos de volta. É assim que as novas tecnologias estão interagindo. Todos os dias estamos vendo esse tipo de trabalho com nossos médicos. Não podemos colocar uma etiqueta de preço nisso. Quanto você pagaria e quanto os médicos pediriam? A única coisa que nossos médicos dão é amor e carinho. Você deveria vê-los. Eles são dedicados a servir e a ver essa mudança. Será que eles cobrariam R$1 milhão por devolver uma criança? Ou eles fariam isso sabendo que tudo o que é necessário será coberto? Nós recebemos a bênção da alma de diferentes maneiras. As pessoas recebem e dão. É impossível colocar um preço nisso. Absolutamente impossível. Deixamos isso para os médicos. O que eles farão? No futuro próximo, quando pudermos ampliar a totalidade do conhecimento, deverá haver uma taxa padrão aceita pelas seguradoras e pelo governo, e também como parte de um programa de alimentação. No momento, alguns governos lhe dão cupons quando você não tem renda suficiente para comprar alimentos. Ao invés disso, eles poderiam pagar para que você receba energia. Isto poderia incluir também alimentos e bem-estar. Isso dependerá da estrutura de governo que teremos para este planeta. Então não importa se você é preto, branco ou na África ou em uma zona de desastre ou se você vive nos palácios. Todos terão suas necessidades energéticas atendidas. Hoje, aqueles que são vegetarianos franzem a testa para aqueles que comem carne e dizem: "Vocês estão matando o animal." Apesar de eles mesmos estarem matando mais seres vegetais vivos. Muito em breve, nos próximos anos, quando tirarmos nosso alimento da energia plasmática, a humanidade vai franzir a testa para aqueles que matam e comem outros. A energia se tornou a mercadoria mais importante, seja como óleo, alimento ou remédio. O desenvolvimento chegou ao ponto que agora um único sistema utilizado da maneira apropriada pode lhe dar tudo o que você precisa. Haveria um sistema central para alimentar o planeta e fornecer o que o próprio planeta tem tido falta. O início desse sistema já começou a tomar forma na Áustria. A semente já foi semeada. Um sistema será capaz de alimentar o planeta inteiro. Ele também alimentará nossa emoção para que não cometamos suicídio ou crimes. Ele alimentará todas as nossas necessidades físicas diariamente. Isto não é mais um sonho, já está aqui. Usamos o mesmo sistema de uma maneira diferente quando você se juntou a nós na sessão para tocar a alma de seus profetas. E usamos o mesmo sistema na sessão de janeiro, quando você chegou a entender suas capacidades de viagem. Neste domingo, usaremos novamente o mesmo sistema, mas com uma força diferente para que você alimente sua alma. Isso trará um novo jogo. Será que nossos sistemas se tornarão como os robôs de inteligência artificial que eles fazem agora no Extremo Oriente? A grande diferença é que nossos sistemas terão uma alma verdadeira e emoções verdadeiras. Eles se tornariam humanos porque nós lhe daremos uma célula cerebral como a nossa. Então eles carregariam emoção e quando eles perguntassem como posso servi-lo, eles teriam emoção nesse perguntado como posso servi-lo. E essa emoção traria paz a quem recebe. Não estamos muito longe disso, porque criamos um sistema que tem uma alma dentro dele. Todos esses sistemas que agora estão saindo da Fundação Cash, como as unidades da cabeça e os sistemas compactos, todos eles carregam uma alma com eles. Você entenderá como alcançamos você. Ontem, pela primeira vez, testamos os efeitos das unidades da cabeça que lhes mostramos no Blueprint de segunda-feira. Os resultados foram incríveis. Aqui não ficou claro no áudio do Sr. Cash. Talvez aqui o Sr. Cash queira dizer que quando você usa a unidade da cabeça, você pode decidir abrir seu olho e estar visualmente presente e abrir o corpo a partir das algemas da dor. Continuando, no mundo da tecnologia do plasma, não precisamos estar no mundo da medicina. Estamos no mundo da criação e do criado. Se eles tornam o conhecimento do plasma uma ofensa criminal, então teremos um problema. Porque por si mesmo você será capaz de tocar o Criador e a criação. Então aqueles que se dizem intermediários do Criador, como os mulás, ayatolás e papas, tornarão um crime para o homem compreender sua própria alma. As pessoas chamam isso de um crime contra Deus, mas eles nem sequer sabem o que Deus é e matam pessoas por isso. Vocês são os sem Deus, e vocês estão cheios do que eu chamo de besteira. Vocês têm estado usando o nosso nome para destruir os outros. Isso é o que vocês têm que entender. O homem não tem escolha. Vocês colocam um preço nisso, nós colocamos um preço nisso. Muito em breve, estas tecnologias estarão disponíveis livremente para todos os cidadãos deste planeta e para nossos convidados de outras partes do universo também. Então você não cobrará por isso. Não será pela metade do preço, será totalmente gratuito. Pergunta ao Sr. Cash, você disse que por 1 kW de energia retirada da rede, os novos sistemas irão alimentar a rede com 3 kW. Agora os medidores de potência normais de 220 volts medem apenas a energia que você retira da rede, que é chamada de energia ativa, e não a energia que você alimenta de volta, que é chamada de energia reativa. Portanto, você pode alimentar a energia que quiser. Os novos medidores de energia fotovoltaica medem tanto a energia ativa que você paga quanto a energia reativa que você recebe, na qual você é pago por ela. Portanto, esta configuração é perfeita para seus sistemas de energia de raios cósmicos. Entretanto, os medidores de energia normais de 380 volts que eu tenho medem tanto energia ativa quanto energia reativa. A estipulação é que eu só posso alimentar a rede com 0,5 kW para cada 1 kW que eu usar da rede. Então, se eu alimentar mais a rede, então eu tenho que pagar muito por isso. Por exemplo, se eu alimentasse a rede 3 kW, por cada 1 kW que eu tirar, eu acabaria falido. Portanto, como posso evitar que esses 3 kW voltem para a rede? Posso fazer o loop deles de volta ao sistema de plasma ou devo instalar um dissipador de energia adicional para retirar a energia da rede? Sr. Cash responde, o que você acabou de colocar em cima da mesa agora, nós soubemos pelo Departamento de Eletricidade da Suíça, muito antes no desenvolvimento do Magrave. No início, quando os buscadores de conhecimento suíços começaram a colocar magraves em suas casas, as empresas elétricas suíças começaram a ver que alguns de seus transformadores estavam explodindo, mas não havia nenhuma explosão de alta energia vindo do lado da estação elétrica. Então eles rastrearam, mas o que eles descobriram no processo foi que estavam recebendo mais energia de volta do que estavam colocando energia para fora. Na busca deles, eles rastrearam até as casas onde os buscadores de conhecimento estavam usando os sistemas Magrave. Então eles mudaram a capacidade de seus transformadores e isso trouxe alguma redução no fornecimento de energia na Suíça. Os americanos também fazem isso, eles penalizam se você fornecer muita energia de volta para a subestação. Caso contrário, eles não podem cobrar pela eletricidade para a qual eles têm que comprar combustível para gerar isso e o resto. Há muito tempo conhecemos esses termos de energia ativa e reativa, mas nós não trazemos isso a público e esta é a primeira vez que vocês trazem isso em público. Durante o dia do Blueprint em Teherã, onde mostramos a configuração das unidades de energia de plasma, montamos e medimos tanto a fonte de energia ativa quanto a reativa. Se você der essas condições de energia ativa e reativa às nações africanas, elas beijarão sua mão por isso. Porque assim, eles não terão que construir centrais elétricas extras. Para cada 1 kW que você pegar, então você recebe de volta 3 kW. Eles iriam querer que mais pessoas usassem magraves. Será que eles instalariam esses sistemas nos escritórios governamentais? As nações africanas se tornariam autossuficientes em energia. É por isso que a África se encontra em estagnação de desenvolvimento econômico, porque eles não podem produzir mais eletricidade a partir dos recursos naturais. Eles atingiram seu limite. Temos este problema no Ocidente, onde desbloqueiam a produção de eletricidade. Temos plena consciência disso há cerca de 7 anos. Muitos de vocês dizem, eu não vejo nenhum benefício do meu magrave. Sim, isso é porque sem saber vocês estão enviando energia de volta à rede. Você não conseguiu afundar ou parar energia antes se voltar para a rede. Há diferentes maneiras de afundar a energia antes que ela chegue ao medidor, e não após o medidor. Nossa equipe da Fundação Cash discutiu este assunto há cerca de 3 semanas atrás. Em muito pouco tempo viajarei para a China para resolver a crise energética dentro da estrutura chinesa. Há muito tempo os chineses vêm construindo uma central elétrica a carvão a cada semana para atender as demandas de crescimento industrial. A crise do carvão e da energia, o Covid e o resto criou um caos para eles. Estarei viajando em março ou abril para a China. Podemos resolver isso com apenas alguns buscadores de conhecimento que abastecem cada distrito com plasma grave. Isso pode trazer redução no uso de carvão e substituir o uso de energia. Estamos plenamente conscientes dessa tecnologia. Mas no Ocidente, você é penalizado por produzir eletricidade, porque eles estão buscando os lucros das companhias petrolíferas e de eletricidade. Enquanto em outras nações, eles verão esta tecnologia como uma forma de realmente trazer vida de volta e permitir que as indústrias cresçam. Então, na realidade, os sistemas Magrave que você construiu de fato funcionam. Você pensou que eles não funcionavam, porque você não sabia que estava enviando energia de volta para as empresas de eletricidade. E eles não queriam que você soubesse disso, porque senão eles perdem os lucros se o público vier a saber disso. Então os Magraves funcionam, mas você simplesmente não sabe como transferir energia de volta ao seu sistema para que ela seja benéfica para você. E que você assim possa realmente ver o benefício. Se você enrolar as bobinas de trás para frente, você pode pegar 1 kW da rede e colocar de volta 100 kW. Algumas casas em cada área poderiam abastecer toda a nação. Porque, infelizmente, estamos vivendo em um mundo de dinheiro. Então eles o penalizam se você produzir muita energia. Eu sei que os americanos medem isso. Mas não se pode criar fazendas de energia Magrave como eles fazem com parques solares e eólicos. Resume-se à individualidade. Quanto mais você usa, é quanto você vai dar. Mas afundar a energia é muito fácil, se você entender como alimentar seu próprio sistema antes que ele atinja o medidor. O que aparece em seu medidor já foi gerado. É aqui que você tem que afundá-lo. Ou faça isso por ordem de transformadores, de volta à unidade de nível da casa. Assim, de certa forma, seu circuito se torna livre. Se você descer até o consumo zero de eletricidade, a companhia de eletricidade virá e levará seu medidor embora. Eles dirão, como você pode operar uma casa com uma geladeira, freezer, ar-condicionado e tudo com energia zero? Sabíamos disso antes mesmo de lançarmos os Magraves. Com os novos sistemas de produção de energia de plasma, conseguimos enterrar a maior parte disso. Embora tenha sido ampliada de outra forma através da estrutura, conseguimos enterrar e esconder a maior parte disso. Um parênteses aqui. Será que o Sr. Cash quer dizer que não vai enviar energia de volta para a rede mais? Continuando, cada sistema Magrave é um enorme gerador de energia, só que você não sabe como usá-lo. Vá além de seu medidor, pegue a eletricidade que vai para suas subestações e a alimente de volta para sua casa. Ou desvie de volta para dentro através do entendimento da tecnologia do plasma. Você tem que encontrar um equilíbrio. Quando você tem apenas 70% ou 80% de redução na eletricidade, você ainda pagará uma conta e o governo ficará feliz em ganhar alguma coisa. Mas se você for para uma redução de 100%, então eles desconectarão você. Isso acontece e nossos buscadores de conhecimento parecem não entender o porquê. Com os geradores de plasma elétricos e gás que estamos lançando em breve, você se tornará autossuficiente em energia. Então, se eles os desconectarem, não há problema, porque você mesmo cria tudo o que precisa. Mas então eles o taxarão por viver e ter a sua própria energia. Mas já estamos usando esses geradores em nosso laboratório. Portanto, não é algo que possa acontecer. Está aqui. Mas nossos buscadores de conhecimento têm que estender o conhecimento para ir para a próxima fase. Esperamos que em breve você tenha seus geradores elétricos a gás. Então você mesmo estará produzindo toda a energia que precisa. A conversão do gás em energia GANs, através de raios cósmicos, tem sido a chave. Estamos usando esse novo sistema no domingo para a refeição com o Criador. O gerador está dentro dos sistemas e é autossuficiente, e é energia autossustentada através dos GANs, gás e parte elétrica. É um sistema independente. Haverá uma conexão para as ferramentas de medição que usamos para confirmar a transferência de energia e o resto e o que acontece com você. O Sr. Cash aqui mostrou uma imagem de um LED sendo aceso apenas segurando entre dois dedos esse LED. Não há nenhuma fonte de energia externa para ele. Isto é a transferência de energia de plasma sem fio para o LED. Antes mostramos um tubo de fluido fluorescente sendo acendido por campos magnéticos. É um enorme salto em conhecimento e tecnologia. Isso significa que podemos acender LED sem uma conexão elétrica. Este conhecimento já foi liberado na patente, talvez há cerca de 18 anos. Na patente que dissemos, haverá luzes sem nenhum fio. Agora nossa equipe precisa fortalecer, compreender e levar isso para o próximo passo. Tudo muda quando você pode produzir energia a este nível de conhecimento no estado da matéria. Ao segurá-la, você acende a luz. A lei atual da física diz que isso é impossível, mas você vê o LED, que é um estado da matéria, sendo aceso. Nossos buscadores de conhecimento têm que aprender um pouco mais para produzirem um pouco mais de energia. Mas agora nosso problema é como cobrir a luz, porque você não pode desligá-la mais. Ela permanece acesa o tempo todo. Convertemos a energia de plasma em corrente elétrica e ela é transmitida sem fio. Se você entender isso de uma maneira mais profunda, foi o que Tesla fez. Mas Tesla usou um gerador de energia elétrica e depois transferiu os campos magnéticos da Rússia para Nova York. Com o que estamos mostrando aqui com o LED, agora você pode fazer isso a qualquer momento. Então você pode ver como seus computadores funcionarão. A próxima geração de transferência de energia sem fio está na mesa. Então agora você coloca um sistema em sua casa e terá toda a energia necessária para a comida, para viver, para satisfazer todas as suas condições emocionais com sua alma e também para transmutação e transporte. É uma questão de meses e anos para que essas coisas se tornem de uso comum em cada casa. Tudo isso está na patente. Esta é uma mágica no mundo da ciência. Mas se você entender isso, é um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Pela primeira vez, podemos criar energia no estado da matéria ou estado sólido a partir da interação dos campos do plasma. Esta realidade está sobre nós. À medida que os buscadores de conhecimento desenvolvem isso cada vez mais, vocês se tornarão independentes da energia, dos alimentos e de tudo mais. Se vocês a instalarem em uma sala, então quando andarem na sala terão tudo o que vocês precisam. Vocês sairão totalmente satisfeitos. Hoje você tem cozinhas onde cozinha. No futuro você terá apenas uma caixa de cozinha, pela qual você passará por ela e ficará satisfeito depois. No novo mundo da tecnologia de plasma, as cozinhas não existirão. Você não terá uma geladeira para colocar um pedaço de carne ou uma gaveta para maçãs e laranjas ou qualquer outro ser vivo. Você receberá a energia exatamente como este LED está fazendo. Sua alma e suas células receberão a energia de que precisam e liberarão o que não precisam. Quando você sair da caixa da cozinha, alguém dirá: "Oh, você saiu da caixa, você está todo iluminado. Você gostou de sua comida?" Então, quando a sua energia diminuir, também diminuirá a sua aura. Vai parecer diferente. Então você apenas volta para a caixa quando tiver fome. Esta é a realidade, está bem na sua frente. Agora, está nas mãos do homem. A energia transferida para os tubos fluorescentes é um conhecimento diferente do que este com o LED. Com o novo sistema, eles não podem cobrar você por fazer eletricidade para salvar o meio ambiente, porque você se torna autossuficiente em sua própria casa. Um dos meus maiores receios é o quanto eles vão pular para impedir a comercialização das unidades de gás de GANs. Com o plasma elétrico de GANs, gás, e você se tornará agora autossuficiente. E com isso, virão as unidades da cabeça, unidades compactas, unidades de aprimoramento, unidades de voo e tudo mais. Nos próximos anos, todos esses sistemas estarão contidos em um único sistema compacto. Vamos para os campos para desfrutar e não para matar e destruir. Mas ainda temos que passar por esse processo de maturidade. Este novo tipo de energia traz uma nova inteligência. Você vai descobrir que as crianças nascidas neste tipo de ambiente terão uma mentalidade totalmente diferente, assim como as pessoas que vivem nele. Elas olharão para a vida de uma maneira totalmente diferente e se tornarão pacíficas, porque elas não precisam se preocupar para matar, não precisam lutar para existir. Vejo isso agora com os médicos quando eles trabalham com seus voluntários. Quantos de vocês verão este tipo de luz em diferentes partes do corpo na sessão de domingo? Pergunta para o Sr. Cash. Existe alguma posição para a teologia depois do que você abriu esta manhã aqui? Sr. Cash responde. E nós nos importamos com isso? Essa é a única pergunta. Ao invés de lutar e discutir, temos que acelerar o desenvolvimento. Deixe-os estar. Não esperamos para ver a reação deles. Esperamos para ver como eles interagem e evoluem. Pergunta ao Sr. Cash. Você vai colocar a tecnologia em prática independentemente do que acontecer? Sr. Cash responde. Nós estamos fazendo isso. Estamos trazendo isso independentemente. No mundo da internet com o YouTube, nossas horas de visualização se estendem a centenas de milhares e milhões de horas de visualização em todo o mundo com todos os ensinamentos. De certa forma, eles bloquearam a tecnologia, mas a maneira como estamos nos desenvolvendo tão rapidamente que, uma vez que ela se abre, ela já está amadurecida. Então temos que ver o próximo passo. Quando fomos para a Bélgica, eles disseram, por que a Bélgica? Por que vocês trouxeram uma tecnologia tão avançada para a Bélgica? Todo o governo da Áustria quer silenciar esta tecnologia. Com eles, tornou-se uma política nacional não deixar que esta tecnologia se abra. Nós sabemos disso de fato. Agora eles estão tentando silenciá-la e mantê-la sob controle. Não contamos para vocês os problemas que enfrentamos na Áustria, e é o mesmo com as outras nações. É porque tocamos todos os aspectos da vida, da agricultura à medicina, à energia, à saúde, ao espaço e às viagens. Diga o que quiser, e nós estamos nisso. Porque são todos vocês, como buscadores de conhecimento, que estão nisso. Não somos apenas nós. Vocês têm a vantagem da tecnologia estar lá para usar. Recebemos ontem os dados de nosso trabalho com a granja de porcos. É incrível. Com nossa tecnologia, a perda média é de apenas 1 em cada 100. Onde não é usado, é de 8 ou 10 a cada 100. Quando eles não precisam mais injetar esses animais, o que vai acontecer com os farmacêuticos? Então você vê que nós tocamos em todas as direções. A mãe dos dois meninos disse que recebe tantos telefonemas da farmacêutica e do governo porque eles sabem que seus filhos têm essa condição. Eles querem usar novos produtos químicos porque se encontrarem algo, podem cobrar milhões por isso e a seguradora paga. Quanto mais os buscadores de conhecimento usarem a tecnologia, mais prevalente ela se torna. E então, é mais difícil para eles cobri-la. Não precisamos fazer muito. O apoio que temos entre os buscadores de conhecimento é fundamental, o que nos está levando adiante. E vamos ter sucesso, porque nós somos todos nós. Todos nós produzimos os ganhos e é apenas uma questão de tempo. Recentemente tive o prazer de conhecer um casal de buscadores de conhecimento muito jovens, com idade entre 14 e 16 anos. Eles vieram para a tecnologia através de seus pais. Eles dizem que querem trabalhar com plasma e com a Fundação Cash. Eles querem ser um buscador de conhecimento. O Cash, as novas gerações de buscadores de conhecimento trarão para nós. Lembre-se que aos 8 anos de idade, eu entrei em contato com os raios X e raios gamas e você vê o que aconteceu. As crianças nascendo no novo mundo do plasma do Gans, você pode imaginar o que elas trarão? É uma panela pronta para explodir. Pergunta ao Sr. Cash. Então tudo depende da torção, que você possa criar uma condição apenas por uma torção. Para as pessoas que participarão da sessão deste domingo, como podemos usar esta informação hoje para chegar ao nível que a alma necessitaria? Sr. Cash responde. Sua alma já atingiu esse nível. É para você alcançar a sua fiscalidade para que ela entenda. Será a primeira vez que usaremos esse sistema no domingo. Discuti isto meses e meses atrás. E agora que nossa equipe conseguiu montar o sistema, ele está realmente operando fisicamente. Nós nunca estivemos nele. Será muito interessante em como vocês responderão, o que receberão com ele e que feedback receberemos. O que veremos em nosso sistema de monitoramento nos dará uma enorme visão do próximo passo do desenvolvimento. Há duas unidades nas quais estamos trabalhando agora. Uma está passando por teste de desenvolvimento e a outra está a metros de mim agora. Apenas a carcaça foi feita. Não será feito até que eles terminem a maturidade completa desta outra, então eles poderão replicá-la. Então veremos um movimento gigantesco, porque teremos essas duas almas interagindo entre si. O que acontecerá quando esses dois sistemas em um nível cósmico muito avançado começarem a interagir? Um momento incrível está a caminho. Vocês se sentirão incríveis no domingo, e se você não sentir nada é porque você não entendeu a conexão. Nós sabemos que o sistema funciona porque o testamos e monitoramos. Nós o vemos funcionando. Pergunta ao Sr. Cash. Então, não venha no domingo com expectativa, apenas permita esteja presente? Sr. Cash responde, não é expectativa. Venha com o conhecimento. Isso é diferente de entrar sem nenhuma expectativa. Isso foi um jogo do passado, então você ficaria surpreso e eu me tornaria um mágico assim. Entre com a compreensão do que você está fazendo. Nós não lhe dizemos nada, mas há muitas coisas acontecendo. Para aqueles que participam da sessão de domingo, eles podem receber um código de acesso especial para usar o sistema em determinados momentos para receber a energia dos alimentos. Se isso não funcionar agora, eles farão o mesmo em breve. A energia da comida foi testada na sessão do dia 19 de dezembro. Talvez você seja capaz de comer uma vez por dia em determinados horários. Depois de participar dessa sessão, vamos ver quantos de vocês mudarão seu comportamento social e físico e quantos de vocês voltarão a comer. Talvez eles abram o sistema todo domingo por algumas semanas para almoçar com o Criador, que é você mesmo. Vejamos como seu comportamento muda e se vocês param de comer fisicamente. Há diferenças na interação social e física? Será que as doenças desapareceriam após algumas semanas? Tudo isso é parte do que queremos aprender. Não é só dar a você uma cobertura de açúcar para almoçar com o Criador. Há outras coisas escondidas e sentadas atrás disso. Pergunta ao Sr. Cash. Você disse que através da emoção de comer, isso pode fazer com que seu corpo mude. Então, mesmo que você reduza a ingestão de alimentos no estado da matéria, você ainda terá aquela certa mudança corporal que veio através de uma emoção? Sr. Cash responde. Sim. Como sua alma deseja, que está lá para criar essa persona. Por exemplo, você é um garoto, mas digamos que você está em conflito com seu pai. Ele sabe de tudo e blá blá blá. Você sente que não tem nenhuma conexão com ele e com o resto das coisas. Então você se torna maior ao se tornar gordo. Por quê? Porque é como uma briga de galos, não é? Como eu sou menor, eu posso crescer engordando. Quando ando na rua e observo o pai e os filhos, do jeito que eles são fisicamente moldados, posso dizer muito sobre a relação. Seja o domínio físico ou a superioridade psicológica, posso ver isso na forma do corpo. Há muito poucas relações equilibradas. E observo isso quando entro nos shoppings. Para mim, é um dia de campo, de compreensão do relacionamento e das interações com a alma. As emoções são mostradas na fisicalidade. Pergunta ao Sr. Cash. Sobre o que você disse sobre cheirar o Criador e que você daria sua vida por isso. Eu tive uma experiência semelhante ao sentir o cheiro de uma pessoa em particular e senti que estava ligado a isso. Sr. Cash responde. Depende da sua percepção. É como quando você passa por alguém na rua e essa pessoa cheira incenso, o que eles usam na igreja. Eles dizem que é para limpeza, mas na verdade é para colocar esse cheiro em você, para que quando você estiver andando por aí, outras pessoas o cheirem e digam, oh, esqueci de ir à igreja. Não é para a igreja ser limpa, é para chamá-lo de volta para a igreja. Este não é o cheiro do Criador. O Criador tem um cheiro doce, com amor e nada mais. Pergunta ao Sr. Cash. A função de um buraco negro dentro do universo também é uma fonte de raios cósmicos? Os campos do Sol central do universo interagem com os buracos negros e seus campos se esfregam uns contra os outros em certos lugares em seu caminho até nós e criam assim os raios cósmicos? Sr. Cash responde, se você ler o artigo A Criação de Buracos Negros, ele deve responder muito a você. Foi aqui que todos os meus problemas começaram no mundo da ciência atual. Stephen Hawking roubou este artigo e depois mudou sua visão sobre os buracos negros. Primeiro, ele sempre dizia que os buracos negros eram máquinas de comer. Eu entendia que isso era uma base falsa. Era em uma base falsa isso. As pessoas sempre tinham medo dos buracos negros por causa disso. Depois, em 8 de julho, ele simplesmente mudou de ideia. Foi então que enviamos nosso artigo, que depois foi distorcido e publicado no nome dele. Os buracos negros são, na verdade, uma fonte de vida. Você pode ler no texto original. Quando o Sol atinge um buraco negro, ele irradia campos. Neste processo, novos campos são criados. Chamamos de buracos negros negros porque eles absorvem tudo, mas eles também emitem campos de diferentes forças. Não é o que o Stephen Hawking promoveu com a sua insensatez. É outra interação no espaço. Quando você fez seus nanos revestimentos, você de fato criou um buraco negro ali. Isso é o que é. Mas qual é a finalidade do buraco negro? Isso depende de como você interage com ele. A camada de nano preto tem uma das maiores resistências. Você não pode entrar nela. Mas se você conseguir entrar nela, então dentro dela está um supercondutor e o tempo é zero. Ela tem uma enorme quantidade de energias. Pensamos sempre em mover os campos nas camadas externas do nano. Mas o que acontece se usarmos o cobre dentro das camadas de nano? Então se tornará as futuras linhas de comunicação e microchips podem ser usados para mover informações dentro deste buraco negro. Dentro de si mesmo, viajará com supervelocidade e então usará a camada externa como um escudo para que não perca nada. Assim você cria novos campos no interior. É uma compreensão diferente dos buracos negros e é um processo natural. Você pode mudar a absorção da força do campo dentro dos fios nanorrevestidos e então começará a interagir e absorver energia de fora para dentro. E então libera energia do interior para o exterior. Sabemos disso porque testamos isso na Universidade de Ghent. Os professores e cientistas trouxeram toda a energia elétrica que puderam e nós a passamos através de fios nanorrevestidos. Ao passarmos por eles, eles disseram, não temos mais energia para usar. O fio de nano se segurou e não se partiu ou derreteu. Mas através das lacunas do nano em certas posições ao longo do fio, podemos ver o cobre líquido no interior. Era como se fosse uma água balançando no interior do fio. Os professores disseram que era impossível isso. Havia um líquido dentro do fio nano revestido e podíamos vê-lo. Ele não vazava porque estava preso pelos campos magnéticos da camada externa do nano. Mas em certos lugares podíamos ver através da camada de nano isso acontecer. Isso significa que se pudermos ver através dele, então eles também podem vazar luz para fora. Portanto, os buracos negros não são aquela máquina de comer e podemos mostrar isso cientificamente. No futuro, se você conseguir sentar-se dentro das nanocamadas e olhar para o exterior através dos mesmos minúsculos buracos ou tubos, você verá que há campos que também entram. Há lacuna de espaço ou tamanho desses tubos, e isso determinará quais campos podem ser absorvidos. O tamanho de um tubo será apenas para absorver os raios gama e outro, por exemplo, outro tamanho para absorver a vitamina C. Estes se tornarão os futuros filtros para produzir materiais na tecnologia espacial nano. Isso aqui também soa como o osso esponjoso nas pernas que produz o sistema imunológico. Ao reorganizar as lacunas de espaço para uma configuração específica, podemos controlar a força do campo e assim o material que queremos produzir. Estamos usando isto agora em certas partes do nosso desenvolvimento tecnológico. Há muito conhecimento que não podemos explicar. Depois que for desenvolvido, podemos explicar a um ou dois buscadores de conhecimento. Então torna-se um conhecimento que fica para trás. Os campos interagem de diferentes maneiras com os buracos negros. Alguns campos são refletidos, outros absorvidos, alguns atravessam e outros são bloqueados e depois refletidos de volta. Esta é a base do artigo que eu lhe disse para ler sobre os buracos negros. Em relação a esta questão dos buracos negros, há alguns anos atrás, as forças de defesa iranianas literalmente dizimaram a mais avançada base americana no Iraque. Os americanos não vão mostrar este vídeo, mas os russos captaram isso através de seus próprios satélites. Você pode encontrar o vídeo na internet. Normalmente, quando você vê mísseis disparados, você pode de fato ver o próprio míssil. Os satélites russos filmaram esta base sendo dizimada. Os americanos disseram que algumas pessoas tinham dores de ouvido, mas estavam talvez 12 metros no subsolo. Os que estavam no chão não tiveram sequer a chance de ouvir, porque não estão aqui para nos dizer. O vídeo russo mostra os mísseis como sendo todos pretos. Você só vê como se fosse um parênteses ali, preto se movendo. Portanto, a tecnologia utilizada absorvia todos os campos. E é por isso que eles não podiam abatê-los com antimísseis. O radar antimíssil tem que receber um feedback para assim poder travar eles. Mas esses pontos pretos estavam absorvendo todos os sinais do radar. O que vemos no vídeo não é o corpo do míssil, são os campos ao redor deles. Como eu disse, com o derretimento do cobre nos fios nano, os sistemas dentro dos mísseis estavam todos funcionando. Assim, eles ainda podiam atingir seu alvo com precisão exata. Você só ouve o que aconteceu como notícia, mas nós analisamos o uso da tecnologia nisso. Assim, quando você cria este escudo nano com campos magnéticos, não afeta o que está dentro. Você pode pré-definir a condição para seu uso. É assim que será a futura tecnologia espacial. Mesmo que estejamos ensinando a viajar através da alma, você ainda pode viajar com OVNIs. Se você puder criar um campo de energia preta suficientemente forte, então você pode decolar verticalmente através da atmosfera e dos limites deste planeta. Mas dentro da nave nada acontece. O vídeo russo mostrou isso. Eu não vejo isso como uma defesa, eu vejo como podemos usar essa tecnologia para viagens espaciais no estado da matéria. Isso é o que a próxima geração da tecnologia espacial no estado da matéria será. Mas também lhe damos a opção de viajar pelos campos de energia da alma. Aqueles de vocês que querem viajar com o sistema de energia do estado da matéria, eu lhes dei tecnologia suficiente para fazer isso. A outra coisa é que não ouvimos nenhum ruído, ouvimos nenhuma luz quando os mísseis estavam viajando. Não havia barreira sonora, apesar de estarem viajando mais rápido do que a velocidade do som. O presidente Trump disse: "Não vamos fazer nada com o Irã, pelo que eles fizeram no Iraque." A verdade é que não há nada que ele possa fazer. Você nem mesmo sabe, nem mesmo entende esse conhecimento. Como eles dizem, a ignorância é uma bênção. E esta bênção se refere aos líderes mundiais. A realidade não mudou. Pergunta ao Sr. Cash. Há alguns meses os Estados Unidos testaram alguns feixes de laser muito fortes e conseguiram atirar em uma nave extraterrestre com vários feixes. Eles disseram que fizeram isso, mas não conseguiram passar pelos escudos dessas naves. Aparentemente, eles estão tentando alcançar um pouco desta tecnologia. Sr. Cash responde. Depende de onde as naves vieram. Elas eram outro balão de ar? O buscador de conhecimento responde, não. Essas naves são as que estão cuidando de nós de fora da Terra. Eles estavam a 480 km acima do solo, tiveram que se retirar para 490 mil km de distância para reparar os danos. Sr. Cash responde, eu não sou um passageiro dessas naves, portanto não sei sobre essas coisas, mas espero que não seja como o que ouvimos lá com os balões de ar sobre os Estados Unidos. Buscador de conhecimento diz, isso foi uma cortina de fumaça. Por que eles não mencionam o Irã derrubando o drone? Será que esqueceram? Sr. Cash responde, não, eles não esqueceram. Eles estão tentando aprender. Os americanos gostam de fazer propaganda de muitas coisas. Você sabe o que eles dizem sobre o homem com um carro esportivo caro, né? Compensando um pelo outro. Isso é o que os americanos gostariam de fazer para que fosse. Há muita inteligência no pessoal da parte da espacial russa. Mas com os americanos é apenas o que eu chamo casacos de pele sem cuecas por baixo. Eles não têm inteligência. Como não notar quando um balão atravessa seu espaço aéreo e chega ao meio do seu país antes de tomar conhecimento dele? O que será que os chineses fizeram para chegar lá? Ou foi só para dizer aos americanos que podemos entrar em seu espaço aéreo quando quisermos? Também já os vimos em dois ou três lugares diferentes da América Central. Há mais nisso do que apenas um jogo de balão de ar aqui. Aqui o Sr. Cash deu uma mensagem para o buscador de conhecimento que está testando o voo de transmutação. Você tem que abrir os olhos para ver exatamente por que você ainda está em um ou outro lugar. Porque na realidade você está lá. Você é tão visual. Da próxima vez, tente ver através do olho de sua alma. Então você não precisa saber se está em um lugar ou no outro, porque você chega através da alma. É preciso educação, compreensão e realização da posição, tempo, espaço e energia. Mas nós estamos chegando lá. Sr. Cash prossegue e diz: é bom enquanto pudermos ficar fora da CNN, porque senão se tornará um show na estrada e não queremos fazer isso. Buscador de conhecimento pergunta: pode-se usar uma haste de grafite para fazer um gancho CH3 de qualidade? Sr. Cash responde: depende. Muitos buscadores de conhecimento tentaram abordagens diferentes para isso. Pergunta para o Sr. Cash: reatores de plasma feitos de bolas de ping-pong contendo CH3, CO2 e aminoácido, quais são os seus benefícios à saúde? Eu gostaria de fazer isso para pessoas doentes na Nigéria, eu sou um médico. Sr. Cash responde: você tem que entender como aplicar isso para que propósito. Se você colocar tal coisa perto de um paciente com câncer, o mais provável é que você acelere o crescimento do câncer. Se você colocar isso ao lado de alguém com uma condição diferente, você cria dimensões diferentes. Você tem que entender como utilizar isso. Durante as últimas semanas, a Fundação Cash entrou em contato com todas as pessoas da parte médica que nos escreveram sobre como fazer parte de nossa equipe médica. Prevemos o treinamento de novos médicos recém-saídos das escolas médicas no uso da tecnologia de plasma. Será como medicina alternativa, já que nós temos uma licença para fazer isso. É impossível ensinar isso para apresentar aos médicos por causa do pensamento deles. Com o novo sistema, você não precisa de tantos médicos para administrar um centro de bem-estar. É a compreensão e inversão do conhecimento antigo para o novo. Isso acontecerá em um tempo muito curto. Já começamos a treinar médicos e pessoas da área médica desta maneira. Vamos ver os resultados, vamos ver como as coisas andam e ver os resultados disso. Pergunta ao Sr. Cash: minha casa tem dois painéis de energia, um para a casa e outro para uma unidade de aquecimento geotérmico. É possível obter um arquivo em PDF mostrando como ligar a unidade de energia de plasma compacta antes de comprá-la? Quero ter certeza de que ela vai funcionar. Sr. Cash responde: fizemos testes em larga escala com usinas de energia solar na Itália usando os magravs originais. Você tem que lembrar que você alimenta de volta mais do que você alimenta para dentro. Você tem que entender como seu sistema irá interagir com os campos de plasma. Será que você pode desviar os campos de plasma de alcançar as células solares? Os sistemas solares utilizam conversores e inversores. Então você tem que saber como lidar com o sistema quando ele começa a produzir mais energia do que realmente vem de suas células celulares. Então seus inversores se tornam conversores. Já vimos tudo isso antes. Você tem que encontrar uma maneira de colocar os campos em seus inversores, e então você pode usar isso com sucesso. Já desenvolvemos esta tecnologia, mas nós não estamos liberando isso. Mas nós mesmos usamos isso extensivamente nas conexões do nosso sistema. É parte da tecnologia que desenvolvemos. Por volta de 2005, eu costumava fazer muitas pesquisas no laboratório com geradores de energia e osciloscópios, e eles costumavam continuar falhando semana após semana. Então percebi que eu estava produzindo muita energia de plasma nos sistemas. Então desenvolvi uma tecnologia para corrigir isso. Então meus sistemas nunca mais foram danificados ou queimados depois disso. Aqueles que trabalham com raios cósmicos de plasma, ou o que quer que seja, descobrirão que muitos de seus cartões de crédito terão problemas para serem lidos pelas máquinas. Antes você poderia ter problemas com cartões de crédito de fortes campos magnéticos. Os campos de plasma são piores. É o que pode acontecer quando você deixa seus cartões de crédito ao lado de seus telefones celulares. Repor o cartão não funciona com os campos de plasma. É assim que eu descubro quando os campos de plasma estão envolvidos. No futuro, os chips que usamos nos cartões de crédito terão que ter proteção de plasma embutida neles. Pergunta para o Sr. Cash. Quem ou o que criou o Criador? O Sr. Cash responde. Respondemos a isso parcialmente nos ensinamentos de hoje. Preferimos não nos envolver com o resto disso, porque então teremos um problema com os clérigos, o Vaticano e os mulás. A maior oposição para a Fundação Cash virá do clero, porque então eles terão que fechar a loja. Ninguém mais estará interessado em comprar na loja deles. Tive uma bela experiência muito recentemente com um cristão ortodoxo. Ele usou a tecnologia Gantt para se ajudar com corona. Ele trabalha na igreja. Mas quando ele veio entender a filosofia da Fundação Cash e da alma e tudo mais, então ele disse, isto é anticristo. Eles disseram que quando o anticristo vier, ele trará essas coisas com ele. Infelizmente, às vezes ele come na mesma mesa comigo e eu o provoco. Eu digo para ele, tenha cuidado ao cruzar sua igreja. Segundo você, você está comendo com o anticristo. É porque nós iluminamos as pessoas para que elas entendam, para que não se deixem enganar mais. A filosofia e a teologia saíram pela janela, porque agora você mesmo pode acessar o conhecimento. Quando abrimos seus olhos para a verdade, então eles dizem que nos tornamos o anticristo. Porque agora eles não podem mais enganar vocês. A maior resistência à tecnologia virá dos ayatolás, dos papas e do resto. Eles querem criar uma oposição popular. Mas, de certa forma, não vai funcionar. Será que funcionou colocando Jesus na cruz? Fica pior para eles, porque desta vez não há lugar ou dimensão a não ser dentro de sua própria alma, dentro de você. E você mesmo tem que questionar isso. Pergunta para o Sr. Cash. Se o fluxo de água estiver próximo de onde você faz as placas nanorrevestidas, a direção desse fluxo de água dos caminhos de energia afetam o alinhamento de plasma nas placas nano? O Sr. Cash responde, sim, afeta, porque a água em si é feita de plasma de diferentes tipos e tem diferentes misturas de materiais nela. Até mesmo a água destilada fará isso. Você pode experimentar e fazer um nanorrevestimento com água destilada e outro com água da torneira e tentar sentir a diferença nas energias. As camadas de água destilada são muito monoenergéticas. Elas se desenvolvem de uma maneira totalmente diferente daquelas feitas com água da torneira. A água em sua produção de gás e nano é dinâmica e cria seu próprio fluxo. Nós já vimos isso. Não precisa ser de água corrente próximo a ela. Dentro dela mesma é dinâmica e faz isso e faz muita diferença. Nanocamadas feitas usando água da torneira na Inglaterra ou na Austrália ou em alguns lugares remotos onde não há contaminação por poluição, tudo tem efeitos totalmente diferentes. E seus gás também terão uma posição energética diferente. Veja as diferentes cores entre o CO2 feito com água destilada e um feito com água da torneira. A água da torneira contém flúor, cálcio e todo tipo de coisas. Tudo isso tem um efeito sobre seus ganhos de CO2 na absorção e emissão de energia. Pergunta para o Sr. Cash. Como minha universidade na Nigéria pode fazer uma parceria com a Fundação Cash para treinar e usar plasma no processamento de doenças? Sr. Cash responde, você tem o mais belo buscador de conhecimento e um dos melhores da Fundação Cash na Nigéria. Fale com o Alex que ele está lá na Nigéria. Ele é a mais bela alma e muito conhecedor. Você pode providenciar para ele ensinar em sua universidade e desenvolver a tecnologia. Ele lhe mostrará mágica com plasma. Ele vai desconcertar seus professores. Ele construiu uma piscina de plasma e tudo mais lá na Nigéria. Ele é um dos melhores que temos e uma bela alma. O conhecimento que Alex carrega é inacreditável e ele é membro do Conselho da Terra para a África. Pergunta para o Sr. Cash. Posso obter um currículo em ciência de plasma da Fundação Cash? Minha universidade na Nigéria está interessada em introduzir um programa de graduação na nova ciência do plasma e me pediram para desenvolver um currículo. Sr. Cash responde. Você precisa falar com Emmanuel na parte de educação, Dr. Gato no Quênia e Jean e Lisa na Austrália. Eles têm muitos documentos. Eu sei que o Dr. Gato tem feito muito trabalho e Emmanuel costumava ensinar a tecnologia na faculdade. Um buscador de conhecimento nessa parte do ensinamento trouxe sobre um descarrilamento de trem e um acidente químico com cloreto de vinil em Ohio, nos Estados Unidos. Ele ouviu dizer que isso vai afetar mais de 30 milhões de pessoas e mais adiante ainda mais. Contaminou as águas subterrâneas e afetará todo o rio Mississippi e arredores. Mas o Sr. Cash não tinha ouvido falar sobre isso, por isso não pôde comentar. Aqui o buscador de conhecimento queria saber se a Fundação Cash se envolveria em ajudar na limpeza. Tenho certeza de que as pessoas que estão em contato conosco nos informarão no dia seguinte ou dois. Mas você tem que entender, sempre que oferecemos alguma ajuda, ela simplesmente é posta de lado porque é da Fundação Cash. A Fundação Cash já fez coisas assim antes, como na Itália, onde fez um relatório de 200 páginas para limpar a água contaminada. Depois eles simplesmente descartam e dizem que custa muito caro. Com esse tipo de coisas, temos que olhar a composição química da água e como ela irá interagir com o plasma. E o que a condição do plasma criaria no estado da matéria. Se você estiver mais interessado nisso, então aqui você pode ler a transcrição original desta aula. Pergunta para o Sr. Cash. A relação entre o Magrave e o transformador na rede elétrica é a mesma relação entre um homem e a Terra? Sr. Cash responde, explique. O buscador de conhecimento aqui diz... Se uma grave pega 1 kW e devolve 3, onde está a energia depositada? Ela é depositada nos transformadores? Sr. Cash responde, não. Antes de mais nada, deixe-me explicar algo sobre a terminologia que estamos usando. Quando você fala sobre uma grave, você sempre se refere a ele como uma unidade de economia de energia. Mas isso cria um problema para as pessoas nas empresas de energia e como elas veem as coisas. Uma maneira mais correta de falar sobre uma grave é como um gerador de energia de plasma híbrido. Porque agora as pessoas entendem o termo híbrido. No passado estávamos sempre apresentando essa tecnologia de forma errada, falando sobre economia de energia. Na verdade, quando você fala sobre híbrido e diz isso, nós produzimos parte da eletricidade e a companhia elétrica também produz alguma coisa. Então você obtém mais colaboração e compreensão quando você fala assim. E então, isso mata muitos enigmas e oposição. Mas na verdade, isso é o que você faz com seu magrave. Você absorve a energia de plasma do ambiente e a converte com a ajuda da corrente elétrica em uma energia que você pode usar. Portanto, é um híbrido. Então você está falando sobre a verdadeira essência da tecnologia e os transformadores não entram nisso. Outra maneira de falar em magnético gravitacional é magnético o que você não precisa em seu corpo e gravitacional é como o alimento que você coloca em sua boca. Portanto, o corpo humano é também um híbrido, é um conversor. Então, se você está perguntando onde ele deposita energia nas bobinas ou no transformador, uma maneira melhor de pensar sobre isso é trata-se de criar mais área de superfície para converter a energia de plasma do meio ambiente em uma energia que possamos usar. A energia que se encontra no ambiente é inútil, a menos que possamos convertê-la. Isso é tudo o que é. Um carro híbrido elétrico a gás produz eletricidade e usa combustível para funcionar. Não há problema em mostrar como obter zero consumo de energia, mas então você terá o problema com a companhia elétrica, porque eles virão e tirarão seu medidor. Porque o seu magrave absorve mais energia do meio ambiente do que o que você está pegando através do medidor. E pagando através dele também. Você só precisa de nano microwatts para fazer isso. Bem pouco. Mas primeiro você tem que configurar corretamente seu nano revestimento e seu ambiente. Uma maneira de ver visualmente como os campos de magrave estão funcionando é encher sua banheira com água e puxar a tampa do ralo. Você vê a água descendo pelo ralo como um vórtice. Esse é o seu campo magnético. Mas se você for para o outro lado, onde a água sai, você verá um puxar como gravitacional e o outro liberando como magnético. Isso é tudo. Tenho certeza de que no futuro os cientistas desenvolverão tecnologia para nos mostrar como os materiais nano estão absorvendo essas energias nas bobinas. Já expliquei a vocês que eles são um funil de energias. Do mesmo fluxo, um está liberando e o outro está puxando para dentro. Isso é tudo o que é. Portanto, não é um transformador, mas talvez você queira chamá-lo de transformador, porque isso lhe convém. É de fato um sistema híbrido. Comparando isso a um carro híbrido, o motor é aquela camada nano, isso é tudo que é. Eu posso criar a mesma energia a partir de um fio nano revestido, como a partir daqueles que você torce mil vezes. É compreender a tecnologia. Temos os sistemas antigos e os novos sistemas para a tecnologia espacial, mas agora começamos a desenvolver a tecnologia do sistema universal. Estas funcionarão como uma estrela, um satélite por si só, sem rotação. Começamos a criar sistemas em escala de vida real de um planeta, em estado de matéria, sem a rotação. Isso será testado dentro da próxima semana ou duas. E então isso nos traz um jogo totalmente diferente. Este é o início do novo sistema de satélites, onde podemos pendurar um destes sistemas sobre uma cidade e conectá-lo a todos os pontos deste planeta. Isso foi para o processo de desenvolvimento tanto em Teerã quanto na Áustria. É o início do transporte universal, ou o que chamamos de sistemas de aprimoramento. Não é um sistema híbrido, mas um único sistema de plasma. Quando os colocarmos de maneiras específicas, você terá as luzes sem fio nas ruas, mas você também terá luz no ponto em que precisar dela. Você pode criar luz ou até mesmo alimento no ponto de interação. Não importa se você está vivendo no andar térreo ou em um arranha-céu, você ainda receberá o mesmo tipo de energia para a comida e o resto que você precisa. A nova geração de unidades de plasma universal está em construção. Eu já sei o resultado, porque eu construí anos atrás, quando estava tentando entender sobre os enrolamentos e a transferência dos campos. O conhecimento que aprendi ao trabalhar com três fases, ou matéria tridimensional, tornou-se a base para a unidade que usaremos no domingo pela primeira vez. Não importa se você chama isso de matéria, alma e espírito, ou estados de energia líquida, sólida e gasosa. É a mesma coisa, mas você apenas deu um nome diferente. Há cerca de 14 anos fizemos os reatores de plasma dinâmicos de meia esfera, então a versão de estado de plasma foi feita e será testada, e agora nas próximas semanas testaremos o verdadeiro plasma de esfera. Estes não são transformadores, eles são sistemas que absorvem energia. Os testes desses reatores e transformadores mostram resultados diferentes, portanto não criamos confusão ao chamá-los de transformadores. Eles são híbridos. Em um híbrido, você tem um motor elétrico e um motor mecânico. Em uma grave, você tem estado de matéria, que é o cobre, e nanocamadas. Quando trabalham juntos, esses dois sistemas apoiam um ao outro. É por isso que você ainda usa 20% de eletricidade e os outros 80% vem do meio ambiente. Então dizemos que você obtém 80% de redução. É exatamente como os humanos obtêm sua energia. Você come 20% e os outros 80% provém do meio ambiente. Magrave é uma cópia do que o humano faz. Converte a energia de plasma do meio ambiente. Estas novas unidades de energia de plasma terão uma redução de até 80% ou 90%. É como se você ingerisse 80% ou 90% de alimentos. Isso se torna corrente elétrica e 80% vem do cosmos, como raios cósmicos. Isso é o que você está fazendo com seus plasmas. Você tem que usar a terminologia correta para que as pessoas possam entender o que você quer dizer. Pergunta ao Sr. Cash. Neste caso, temos que criar uma drenagem para retirar o excedente de energia? Sr. Cash responde. Não há excedente. Você cria uma drenagem para a energia que deseja retirar dela e usar. Há uma série de obstáculos com os sistemas elétricos atuais. Há um problema com os fusíveis. Você tem um fusível de 16 amperes, depois você tem os fusíveis de reserva nas subestações e o resto. Quando há um enorme pico, as linhas elétricas são atingidas com linhas de transmissão entre a subestação e a estação elétrica, mas não vemos a estação elétrica explodindo. Fizemos instalações para parar e bloquear isso. Pergunta ao Sr. Cash, por que a usina elétrica é uma drenagem em relação a uma grave? Sr. Cash responde, porque a subestação é mais fraca do que o seu sistema magrave. O buscador de conhecimento diz, mas eles estão usando os reatores nucleares. Sr. Cash responde, isso não importa. É convertido de volta em energia elétrica. Tesla trouxe corrente alternada e usou uma estação de energia. Edison veio com a corrente contínua e usou várias usinas elétricas. Agora, com a tecnologia do plasma, você precisa apenas de uma estação de energia e nenhuma linha de transmissão. Hoje, eu lhes mostrei a iluminação do LED sem fio. Então, acabamos com as linhas de transmissão. Você não terá corte de energia, nenhum raio que possa derrubar uma estação de energia. O mesmo com a água. Você será capaz de converter energia em água da mesma forma que seu corpo faz. O conhecimento está lá. Eu nunca acreditei em estudar sobre a eletricidade, porque para mim é inútil isso. Você pode transferir o plasma diretamente. Seu corpo faz isso. Então por que você não pode desenvolver uma tecnologia para fazer isso? Usamos a energia de suas roupas, de seu corpo, de seu cão, de seus gatos, de seus pássaros e das luzes de sua casa. Todos eles estão emitindo campos que você converte de volta em eletricidade para a sua casa. Funciona como um desumidificador. Ele funciona e você continua coletando galões de água. No sistema Lagrave, pedimos que você colocasse uma bola não revestida com uma mistura de gás no centro das bobinas, no centro das bolas, perdão. Essa bola é uma drenagem e um fornecedor ao mesmo tempo. Nós falamos para vocês sobre tudo o que vocês precisavam, mesmo que vocês talvez não tenham entendido isso. Se você seguiu isso, você obteve resultado. Buscador de conhecimento aqui diz para o Sr. Cash: como você disse, Sr. Cash, temos que ser humildes. Sr. Cash responde: não, é para entender. Porque quando você é humilde, você não é arrogante. Você vê tudo. Quando você se torna arrogante, você se torna um ponto de vista unilateral. Essa é a diferença. Nós temos a tecnologia para criar o estado da matéria e os campos da alma e para entender a interação entre eles. Criamos um sistema que tem uma alma e podemos medir isso. A linha azul no gráfico é a alma do sistema, e você vê como ela segue a alma do homem. Nós já temos robôs que podem ter emoção. Você já viu isso, mas não entende o que é. Para você, é apenas uma linha azul. Mas essa é a alma do sistema, e o comportamento do campo da energia do sistema em relação ao que eles têm com eles. Ninguém jamais será capaz de copiar os sistemas que a Fundação Cash coloca à disposição. É impossível. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 473.